Então, é desse jeito, neguinho. Mundão tá louco, luxúria, vaidade, depressão. Em meio ao caos urbano, o sagrado, o profano. E aí, ser humano, de que lado que cê tá? Uma história sempre tem dois lados, ladrão. Uma história sempre tem um final. E o seu final, será feliz ou triste, hein? É você quem decide, tio. É você quem escreve o seu roteiro. O quê? Eu? Minha história é louca, ó. Desafio, loucura, alegria, decepções. Uma pá de gente que colou no esquema e sempre tá aí nas lembranças. Meu esquema? Meu esquema é o rap, um 998. Eu contra o mundo e o mundo dizendo, ó. Ó o doido aí, ó. Quantos riram? Isso aí dá nada não, ó. Esse aí, ih, já era. Mas aí, neguinho, é você e o seu sonho. O seu sonho e você. Mesmo que você não tenha colocado Deus na parada, neguinho, ele tá no esquema. Porque você é plano de Deus. E os planos de Deus, irmão, é loucura para os sábios. É loucura para os hipócritas, né? Ri agora. Não, não, não. Aplaude agora. Nos altos e baixos dessa história, irmão, era eu e eu mesmo e os caras ali no meio. Ali, ó. Na selva de sonhos impossíveis. É o que eles pensam. Mas nada é impossível. É sua fé quem dita as regras. É, irmão, o tempo é curto. A vida é nervosa. Cada dia um leão, cada dia uma prova. Muito louco. Quem conhece sabe. Quem eu fui, quem eu sou, quem eu serei, só pertence a Deus. É Ele que dita a minha trajetória. Saca só, o final com Deus é sempre feliz. A minha história hoje é o M2R, mas já foi o Fúria Negra, Reféns do Medo, com maior satisfação, ó. Deixo meu salve aí, ó, a todos aqueles que participaram desse projeto. Aê, faz tempo, hein? Barreiras, Bahia, Vila Nova, Ouro Branco, Santa Luzia, Vila Brasil, Vila Rica, Barreirinhas. A todos os moleques aí que curte o rap, fé em Deus, neguinho, só Deus salva. Ceilândia Sul e Norte, Mil História, ó. Sol Nascente, Expansão, QNQ, Setoró, Paz e Amor, Firmeza, M2R tá na cena. Seguir a Cristo é crime, manda me prender. Essa é minha história, né? Minha trajetória no rap, meu sonho, minha conquista. Glórias, glórias ao Pai, mil glórias. Quero falar pra você, ó, você mesmo, ó, que tá aí na vida louca, nas esquinas da vida, às margens dos que se dizem certos. Certo? Só Deus, irmão. E Ele quer você, cara. Não pelo que você é, você tem ou você foi. Escuta só. Porque Ele te ama, doido. É Ele quem te chama. Ele quer te dar uma nova história. História de glória, trajetória de vitórias. Em Cristo você pode. Desperde essa chance não, ó. Fica na fé, guerreiro. Fica na paz. Amém ou não? Amém, irmão. Amém.